Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de São Paio de Gramado, o Sr. Pedro Ribeiro. Para além do Sr. Pedro Ribeiro, temos a companhia de 5 jovens do mesmo agrupamento, a Helena, a Bruna, o Zé Miguel, o André e o João. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Pedro Ribeiro, coloco-lhe a primeira questão relacionada com os escuteiros, desta vez não os do seu agrupamento, mas no geral. Creio que foi em 1 de agosto de 1907 celebrou-se o primeiro centenário da fundação do escotismo em Inglaterra. Qual foi o objetivo do vosso pai fundador ao criar este movimento? Baden-Powell teve uma vida muito rica, foi militar, teve no continente africano, teve no continente indiano, e após essa vivência ele voltou para a Inglaterra. E quando voltou para a Inglaterra, deparou-se com a sociedade da altura e com muitos jovens um bocado ao abandono, ao desprezo ali na sociedade, sem grandes valores. E decidiu dedicar-se a criar um movimento, algo que pudesse enquadrar esses jovens, que pudesse inserir esses jovens, incutir-lhes valores que ele sentia que na altura que não haviam, que não eram presentes nesses jovens. E foi através disso que isso começou a amadurecer essa ideia, e depois então nessa primeira atividade na ilha de Brownsea que ele teve, essa experiência piloto, chamemos assim, onde com um grupo de jovens fez esse primeiro equipamento e que teve muito sucesso, utilizando e já o sistema que ainda hoje utilizamos, que é pela sua simplicidade ainda atual, que vinha um bocado da formação que ele teve, primeiro do colégio onde ele esteve, um bocado dessa formação do colégio britânico e também da sua vida como militar. Em boa hora ele de facto iniciou este trabalho, não é? Isto de facto assim é. Muitas vezes do mal tira-se o bem. E neste caso se não aparecem aqueles jovens com essa necessidade, que no fundo andavam desviados, pois podia-se ter perdido muito bem este movimento que tão bem faz por toda a Europa, por todo o mundo. Sem dúvida. Para os jovens. Ainda há pouco tempo via, como curioso também de coisas que escutei, procuro pesquisar, ainda há pouco tempo via na internet um vídeo que fizeram, e que dizia que é verdade, que ele conseguiu, entre aspas, quase criar um mito de imortalidade por ser um dos que criou um movimento que se calhar é possivelmente, ou é mesmo, o maior movimento defensor da paz no mundo, e que atingiu números e que atinge cada vez mais, continua a crescer, e atingiu um crescimento exponencial e que tem muita gente e está divulgado por todo o mundo. O escotismo, a nível mundial, eu creio que terá 105 anos, talvez. Sim. Em Portugal, eu outro dia estive a ver o escotismo da Guarda e eles estavam a comemorar os 85 anos. E numa das vezes que estiveram aqui também, o equipamento de escoteiros de ceia, a responsável falou-me que, pois, que eram dos primeiros, ou que foram pelo menos também dos primeiros. Portanto, em princípio em Portugal, se calhar, não afirmo, mas talvez alguns 85 anos também. Sim, deve andar dentro disso. Eu para datas nunca fui muito bom, que deveria até se calhar saber, mas deve andar dentro disso. O Papa, ao receber os escoteiros italianos, pediu-lhes para remarem contra a corrente. Vocês no dia-a-dia sentem esta necessidade de remar contra a corrente ou não? Eu sinto isso na escola, porque infelizmente conheço pessoas que estão em caminhos menos bons e que estão a levar as suas vidas por caminhos incorretos. E essas pessoas acham estranho que nós acreditemos em Cristo e acham estranho nós sermos escuteiros e acreditarmos nisto tudo. Mas acham perfeitamente normal as decisões que eles tomaram para a vida deles. E pronto, eu acho que a nossa missão, e acho que o que o Santo Papa quis dizer com isso, é que é a nossa missão, vá lá, tentarmos puxar esses jovens que não têm caminhos tão corretos para uma vida melhor e encaminhá-los e dar-nos o nosso apoio. No fundo é a nossa obrigação. Portanto, isto é a nossa obrigação. Todos vimos com uma missão ao mundo, muitas vezes, se calhar o caso que o Zé Miguel citava, se calhar esses colegas que de facto, pronto, ainda não descobriram isto, muitas vezes se calhar também não descobrem porque é que a gente veio, mas quer dizer, mas todos trazemos uma missão, e essa é de facto a missão que o Zé Miguel falava, é de facto ajudar o próximo, esta é a nossa obrigação, é uma das coisas que vocês fazem nos escoteiros. Vocês até fazem uma BA todos os dias, não fazem? Eles não fazem, nem fazer, como é que é? Fazem ou não fazem? Eu tento fazer, pelo menos. O Zé Pedro tenta fazer. E vocês não tentam fazer essa BA, não é? Eu penso que estas BAs, as boas ações, muitas vezes saem espontaneamente. Nós, por vezes, estamos a fazer qualquer ato e alguém nos pede ajuda, ou até mesmo sem pedir, nós nos oferecemos para ajudar e auxiliar outra pessoa a fazer, a realizar qualquer ação. E penso que é isso. Uma boa ação pode ser de um momento para o outro, pode ser pensada, pode ser muitas coisas. Exatamente, nós no nosso dia não temos na nossa cabeça que temos que fazer uma boa ação. Isso surge e até podemos passar um dia sem fazer nenhuma ação assim mais valorosa para os outros, mas haver outros dias em que praticamos duas ou três boas ações. O importante é que cada um de nós dê o nosso melhor à sociedade e é isso que nós procuramos fazer no nosso dia-a-dia. Oh, André, o Zé Miguel estava a dizer que muitos dias não conseguem fazer assim uma grande boa ação. Mas as pequeninas também contam ou não? Claro, eu acho que a boa ação não tem que ser algo grande. Pois não, tem razão, é verdade. E muitas das vezes o valor de uma boa ação está na simplicidade. Sim, pois. Pois, isso também é relativo, que para nós, por exemplo, pode ser uma coisa pequenina, como estar uma... Pronto, agora vou à típica, ajudar uma velhinha a atravessar uma passadeira. Para nós é uma coisa completamente normal e pequena, que a nós não nos custa andar e pronto. Mas para essa velhinha pode ter muito significado. Mas eu, quando refiro isto, esta típica da velhinha, pronto, há tantas outras, sei lá. Nós aqui também no grupo de caminheiros, e ainda este ano fizemos algum trabalho de voluntariado, até aqui no concelho. Mas eu acho que também um bocado a simplicidade do escutismo também passa por isto, que é, não é só quando estivermos a fazer esse voluntariado ou quando estamos a fazer grandes trabalhos que essas coisas correm, ou é nesse momento que estamos a fazer uma grande ação. Acho que as pessoas, sendo melhores e tendo um caráter melhor, vão ser melhores pessoas, e isso vai colaborar também para que diariamente, e no trato, no caráter, na maneira de ser, tenham boas ações. A Bruna e a Helena também, acerca das BAs, também costumam fazer todos os dias ou não? As boas ações, como já disse aqui, não são pensadas, não são propositadas, mas há aquelas que podem ser, como por exemplo doar roupa, o voluntariado é uma boa ação que é pensada. E nós diariamente, às vezes, fazemos boas ações e não damos conta. E isso acho que é o que é o mais importante, porque é o que se trata de simplicidade. Então, Helena, o que é que acha das boas ações? Também costuma fazer ou não? A Helena parece que não está muito para conversar. O que é que lhe parece? Eu acho que as boas ações não devem ser planeadas. Eu acho que uma boa ação deve ser feita involuntariamente, que não é eu acordo e digo hoje vou fazer uma boa ação. Eu acho que têm de ser coisas involuntárias e acontecerem naturalmente. Sentado no banco atrás de um autocarro, pensamento voa. Ando distante com a cabeça na lua. Dias cinzentos são aqueles que atravesso, instáveis como as águas do Rio Douro no inverno que observo. Pela janela onde bate a chuva, tento ser forte, mas é tanta coisa junta. Às vezes parece que cai tudo ao mesmo tempo. O medo de falhar vai mais intenso. Trago no meu coração a minha bússola e peço a Deus que me proteja e me conduza. E neste caminho muitas vezes já caí, toda a gente erra, mas eu nunca me desiludi. Sei que luz está brava levantar, yeah. E sei que muitas vezes é mais fácil não continuar, mas há sempre uma voz que nos diz: segue essa vontade de querer ser feliz. Uma dimensão do esforço que tu fazes, muitas vezes sem razão, muitas vezes são fracassos. Força de vontade, aquilo que nos faz mexer, completa a nossa vida, dá-nos razão de viver. Quando algo corre mal, vais ao chão, mas bem dentro de ti tens a força e dás a volta à situação. Quantas vezes já tu não pensaste que desta não passavas e no fim te safaste? Então aí tu sentes essa vibração. Todos nós temos força para encontrar a solução, meu irmão. Tudo não passa de um senão. Se tens a força para vencer, ninguém te vai dizer que não. Segue essa vontade, a tempestade vai passar.

Neste momento somos 19, acho que eu, se não estou em erro. Sim, sim, é mais ou menos por volta disso. E a Helena, há quantos anos é que anda no grupo de jovens? Depende. 2 ou 3 anos por volta disso. Sim, o grupo tem, se não estou em erro, 4 anos de existência. E pronto, tem vindo ao longo do seu tempo a melhorar, a ganhar novos elementos, a participar em festivais e a ajudar na comunidade. O João estava a dizer que depois vão participando. Assim, atividades no exterior, a não ser as jornadas, não costumam fazer nada, pois não? Já participámos por 2 anos consecutivos no Festival Redentorista da Canção. Um ano foi aqui em Oliveira, que foi organizado pelo grupo de jovens Águia, e no ano a seguir fomos à Pousada de Saramagos. Foi o festival, uma vez que foram eles que ganharam aqui o festival, foi lá realizado e nós também participámos, sempre com boa disposição e a dar sempre o nosso melhor, claro. Bom, onde é que fica a Pousada de Saramagos? Fica para o norte, perto de Braga. Eu coloquei esta questão porque fico com a impressão, não estou seguro, mas fico com a impressão que uma vez, talvez não tenham sido vocês, mas era um grupo daqui de Oliveira, que foram lá baixo, ou Algarve, também fazer uma atuação. Foi o André que lá esteve. Sim, sim, fui eu e mais outros jovens, fomos ao Algarve também participar nesse mesmo festival, onde por acaso até ficámos em primeiro lugar, e pronto, aproveitámos o convite também lá do grupo de jovens, de um grupo de jovens do Algarve, e ficámos também uma semana no centro paroquial lá de Lagos, não é? Sim, de Lagos. Pois, sim. Eu, sim. Por acaso eu estava lá e não vos conhecia, mas depois foi referido que estavam lá um grupo de jovens de Oliveira, e aquilo ficou-me ficou-me na mente, e já lá uns anitos. Pois, já lá foram. Já nem sei em que período foi, se foi do Carnaval, se foi da Páscoa, ou se foi em outro período qualquer, mas eu de facto estava lá para baixo nessa altura, estava. Nós antes, por acaso, participávamos nesse festival e noutro que também há mais aqui da região de Coimbra, que é o Festival da Canção Jovem, pronto, também participámos várias vezes nesse, em que ficámos em terceiro lugar, mas pronto, agora também as pessoas começaram a trabalhar e não houve grande renovação dos elementos do grupo de jovens e já não temos um papel tão ativo, agora limitamos-nos de vez em quando a cantar missas, pronto, mas também isto derivado pronto, às pessoas terem também a sua vida já não passar tanto aqui para Oliveira do Hospital. Exato. Continuamos a ser amigos e a reunir-nos de vez em quando. Já que vamos numa maré de festivais, nós enquanto escuteiros também participamos no festival da Canção Escutista 3 vezes. Sim, quatro vezes. É que ficamos em segundo lugar. Arrecadando 3 vezes em segundo lugar. Participamos no acampamento que já referimos, o São Jorge. Participamos no festival da Canção Escutista. Neste, como já foi referido, neste festival temos ficado sempre em segundo lugar. Também ganhamos outros prémios, já ganhámos o melhor música, melhor letra também e melhor interpretação. Não sei, pronto, não tenho a certeza, mas o nosso agrupamento pelo menos tem sido sempre aquele que temos ficado sempre bem qualificados e também ficamos muito orgulhosos disso, claro, com o trabalho de todas. E também ouvindo as opiniões de pessoas, vá, que também participam no festival e entendidos em música, a opinião deles é sempre bastante positiva em relação à nossa música. Eles gostam sempre da nossa música e acham que é uma potencial vencedora, mas pronto, quem sabe num próximo festival teremos o nosso primeiro lugar. Bom, João, eu estava a ouvir e estava a pensar, se vocês fossem do Porto, diziam, nós cá somos os maiores. Não somos do Porto, mas somos os maiores. Somos os maiores. Zé Miguel, e retiros, vocês lá no grupo de jovens costumam fazer ou não? Eu pertenço a dois grupos de jovens. Pertenço a um grupo de jovens da minha freguesia, que é Santa Alveia, e nesse grupo de jovens, sim, já fizemos vários retiros. Lembro-me de um que fizemos à Lausanne, que foi bastante interessante. Fizemos uma caminhada pela SEB, onde durante o raid tínhamos vários postos. Onde tínhamos debates, reflexões, partilhas, enfim, uma quantidade de situações que nos ajudavam a conhecermos melhor e a construirmos um pouco mais a nossa personalidade. Quando nós vamos às igrejas, quando nós vamos às missas, muitas vezes vemos poucos jovens. Porquê é que será? Eu não sei, não estou a apontar nenhum caso em concreto, não estou a falar em relação a Oliveira ou outro lado qualquer, mas de um modo geral acontece isto. Vêem-se poucos jovens nas igrejas, não digo que será o vosso caso, que certamente não é, tanto mais que vocês têm atividades, mas não se vêem muitos, não. Eu acho que isso também tende mais para, pronto, para as aldeias e povoações mais pequenas, onde talvez haja menos jovens e ainda haja um certo, vá, uma certa preservação da antiga igreja, vá, aquelas normas rígidas, isso. Mas eu na minha opinião, nas cidades maiores, e pronto, o Oliveira do Hospital não é muito grande, mas também já partilha isso, acho que já há um maior movimento e adesão aos jovens na igreja, pronto, tenho notado isso, antes talvez fosse mais assim, mas acho que isso agora passa mais pelas povoações mais pequenas e onde talvez as mentes ainda não sejam tão abertas. Claro que nas cidades grandes também acontece isso, não vão tantos jovens, mas pronto, isso também como há mais pessoas, há jovens que partilham a fé cristã e há outros que não, pronto, mas acho que tem vindo a haver uma maior adesão ultimamente. Eu acho que de há uns anos a esta parte tem-se conseguido inverter um bocado isso. Se calhar às vezes havia uma ideia associada que, não sei, se calhar entre os jovens, que ir à missa ou ir à catequese ou assim não era fixe. Acho que estes últimos anos, esta geração, e também se calhar em parte pela vivência que tiveram de fé diferente no escotismo, nos grupos jovens e por aí fora, mas também acho que é muito importante o testemunho de fé que sempre tiveram no escotismo, tem feito com que, acho que eles conseguem, têm demonstrado e cada vez serem mais aglutinadores junto dos colegas e os amigos, que se pode ser, um jovem é sempre um jovem, é dinâmico, tem a sua maneira de ser e ao mesmo tempo ser e dar testemunho da sua fé, e acho que eles têm feito um bocado isso e nota-se aqui em Oliveira, penso que se nota que há juventude na Eucaristia. Muito bem. Olha, Pedro, eu um dia li que a qualidade do escotismo depende da qualidade dos diretores. Isto é um elogio ou uma responsabilidade? É sem sombra de dúvida uma responsabilidade e é uma realidade. É por isso que nós somos pobres. O escotismo é uma forma de educação que liga um bocado ao aspecto pessoal da pessoa que a transmite também. Tem um método e esse método funciona, e claro, como em tudo, haverá melhores dirigentes e piores dirigentes, mas penso que falo por muitos dirigentes por esse país fora, a dedicação que normalmente têm é um exemplo forte para os miúdos, porque só com muita dedicação e com muito esforço é que se consegue dedicar às vezes tantas horas como muitos dirigentes dedicam do seu tempo livre para o escotismo. O vosso agrupamento, neste caso, de São Paio de Gramados, vocês têm sede própria ou não? É assim, temos uma sede que infelizmente é das coisas que eu, desde que sou chefe de agrupamento, que ainda não consegui, é um dos projetos que eu ainda não consegui alcançar, de termos uma sede própria com as condições, ou com as melhores condições para vivermos o escotismo. Nós estamos nos baixos da junta de freguesia, chamemos-lhe assim, é pequeno para o número de pessoas que temos e não reúne as melhores condições, mas estamos esperançados em conseguir de alguma forma alcançar esse objetivo da sede. Temos desenvolvido algumas conversações com a Câmara Municipal também, há algumas ideias concretas, mas ainda não se chegou assim a nenhum ponto. Pois está bem. Você, não sei se há bocadinho falaram nisto, se não. Vocês nos escuteiros reúnem de quanto em quanto tempo? É todos os sábados. Todos os sábados. Todos os sábados à tarde temos reunião. Quais são os temas também que costumam tratar? O escotismo é abrangente, trata de muitos temas, pronto, mas assim, falando assim, especificando um bocado mais, normalmente trabalhamos muito a vida em natureza e depois alguns temas, algumas formações mais específicas que podem passar de tanta coisa, desde de nós e ligações, desde orientação e topografia, códigos, mas muita formação em várias áreas, essencialmente tentando dotar os jovens a dar-lhes formação de modo a que estejam preparados para serem independentes e também para terem conhecimentos que lhes permitam decidir por eles próprios, que acho que é um bocado isso o método escotista. De dia sou piloto do meu pensar, comando-me, não acredito em destinos, em destinos. Não controlar a minha viagem assusta-me. Não controlar a minha viagem assusta-me. Não durmo para não me deitar. Resolvo um enigma antes que me esqueça. O quebra-cabeças projetado no quarto. Chama-te, faz isto parar. Chegar ninguém, embora gritasse o teu nome, não consigo dormir. Oh, tenho medo, não durmo para não me deitar. Resolvo um enigma antes que me esqueça. Quebra-cabeças projetado no quarto. A sombra fugiu. Onde quiser, quem será que viu? De onde vier, a sombra fugiu. Por onde quiser. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de Sampaio de Gramado, o Sr. Pedro Ribeiro, e mais 5 jovens do mesmo agrupamento, a Helena, a Bruna, o Zé Miguel, o André e o João. Em relação àquela questão que eu tinha colocado ao Sr. Pedro Ribeiro, eu que há tempo estive numa formação sobre a Bíblia, e estava lá um franciscano, que era o que estava a dar a formação, e ele dizia que era importante que os escuteiros tivessem também informação sobre a Bíblia, sobre esse... costumam tratar de assuntos também relacionados com o escutismo, sobre assuntos da Bíblia ou não? Sim, a fé cristã faz parte do escutismo e faz parte do nosso agrupamento. Normalmente, penso que a abordagem que nós tentamos dar, eu pelo menos falo por mim enquanto dirigente, muitas vezes é um bocado uma abordagem de um testemunho de fé e também de fazer descobrir a Bíblia, a Palavra, com momentos e com alturas próprias. Sempre haver sempre um cuidado. Normalmente temos sempre esse cuidado na preparação das atividades, de que a oração da manhã que seja uma coisa que realmente diga, que não seja só mais uma oração, ou a oração da noite. Há sempre um bocado, no agrupamento sempre temos tido esse método, e há sempre um certo cuidado e há uma certa preocupação com isso, que seja algo que transmita realmente algo diferente, de valor, que possa vir a tocar os jovens, normalmente com essas orações. Falou da oração, os escuteiros têm patronos. No dia de cada patrono costuma fazer assim alguma coisa de especial ou não? Esses patronos normalmente também é por secção. Depois cada secção vive o seu patrono por secção, não é? E neste caso, como eles também falaram há pouco, no São Jorge, que costumamos celebrar a nível da região de Coimbra, normalmente é sempre no fim de semana mais perto da data de São Jorge, e é uma grande atividade. Pois, vocês têm quatro patronas, não é isso? As guias têm só um, que é a Nossa Senhora. Quem é que está melhor? São vocês ou são elas? Acho que a Nossa Senhora é a mãe de todos os escutas, por isso também certamente que vela também, por nós. Também é a vossa patrona. Sim, sim. Está bem, sim, senhor. Os pais, ao enviarem os filhos para o escutismo, estou a pensar nos mais jovens, será que os fazem, enfim, para eles formarem, ou será que muitas vezes é mais naquele aspecto de... Pronto, de andarem por lá um bocadinho em regime de ATL, o que é que lhes parece? Olha, com muita sinceridade, penso que há tudo. É assim, nós, o grosso do efetivo do nosso agrupamento entra na primeira secção, são miúdos com 6, 7 anos, são trazidos pelos pais, como é óbvio, ainda não têm assim essa vontade própria. Há pais certamente que os trazem ali, que se conhecem a missão do escutismo e que os trazem com esse sentido, como também haverá alguns que se calhar aproveitam para deixar ali os filhos e que se calhar ter um bocado o sábado à tarde livre. Não direi que não haverá alguns que assim o façam, mas nós temos que ver o nosso lado. É igual, qualquer pai que traga os filhos, como motivo ou outro, o nosso objetivo é sempre tentar fazer pelo melhor pelos miúdos, e é esse sempre o que está em primeiro lugar no nosso agrupamento, é os miúdos. E penso que cada vez é uma missão que está um bocadinho mais, por um lado está um bocadinho mais difícil. Os jovens de hoje já são um bocadinho diferentes dos jovens daqui a alguns anos atrás, e cada vez a tendência é piorar, mais dependentes, não tão autossuficientes, se calhar isso tem-se vindo a notar um bocado, também é um reflexo um bocado da sociedade que fomos tendo, e teremos que inverter esse caminho, penso eu. Muito bem, o nosso tempo está praticamente no fim, e eu queria perguntar aqui à Helena e à Bruna, ao Zé Miguel, ao André e ao João, portanto, não lhes vou colocar mais nenhuma questão, mas se entenderem, portanto, dizer mais alguma coisa, portanto, têm a via aberta, portanto, estão à vontade e podem aproveitar. E depois, por fim, também, o mesmo depois, em relação ao Sr. Pedro Ribeiro, porque, pronto, e a partir daí, portanto, encerraremos, portanto, este programa. O que é que lhes parece? Eu queria apenas agradecer o convite, já feito pela rádio, e agradecer o facto de querer ouvir o nosso lado. Muito obrigado. Eu também quero agradecer pelo convite, tal e qual como a Bruna. E, acima de tudo, quero dizer, se houver algum jovem a ouvir isso, a fazer o convite para ingressar nos escuteiros. De certinha que não se irão arrepender, tal como eu não me arrependi, e se voltasse outra vez atrás, voltaria até ingressava nos escuteiros mais cedo, porque, como eu já disse desde o início, os escuteiros ensinaram muito, e é através deles e princípios e leis e muitas coisas que eu guio a minha vida, e agora, na atualidade e para o futuro, me irão ajudar a seguir em frente. Eu também queria agradecer, pronto, já que também os meus colegas fizeram, e pronto, também agradecer este convite, e acho que isto é uma boa maneira de passar a mensagem e transmitir aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, quando vêm assim muitos jovens reunidos, e isso, às vezes pensam que é só para o mal isso, mas acho que também é importante mostrarmos que às vezes os jovens, quando se reúnem, nem sempre é para fazerem mal, nem para fazerem asneiras. Também há grupos que prezam em cultivar boas maneiras. E pronto, a religião cristã, para quem acredita nela e quem partilha os seus ensinamentos. André, nós todos somos muito influenciáveis, portanto, e quando alguém nos influencia para o bem, certamente que os outros também são influenciados pelo mesmo. Por isso, quando você diz isso, portanto, eu dou-lhe razão, não há dúvida nenhuma que... mas as pessoas às vezes dizem, não, mas eu não sou influenciável. Não, somos, quer dizer, faz parte da nossa natureza, portanto, todos somos muito influenciáveis. Claro, nós... E por isso podemos, através do que nós fazemos, podemos não, fazemos, quer dizer, o que nós fazemos é um reflexo para os outros, ou de bem ou de mal, mas pronto, nestas instituições não está para se fazer mal, está para se fazer bem, e pronto, isto é um testemunho bonito, não há dúvida nenhuma. Pois, realmente eu concordo consigo, a sociedade é quem forja a nossa personalidade e a nossa maneira de ser. Nós, quando nascemos, somos apenas animais, depois somos forjados pela sociedade, é ela que nos dá-nos as boas maneiras, digamos assim, ou talvez depois em certos aspectos mais negativos, pronto. Vamos crescendo ao longo da nossa vida. Zé Miguel, quer dizer alguma coisa? Para acabar? Sim, queria aproveitar para agradecer o convite feito pela Rádio Boa Nova. E dizer que é sempre um gosto para mim falar sobre o escotismo e sobre o que lá vivo. Espero também que tenhamos deixado, como se costuma dizer, o bichinho a algum jovem que nos possa ter ouvido. E apareçam. Isto eu não consigo descrever aquilo que lá é vivido, porque realmente não há descrição possível, mas... Pronto, é só vivendo, apareçam, é o apelo que eu... Portanto, vale a pena porque, sem dúvida, pronto, sem certamente dúvida, não se vão arrepender e terão muito a valorizar-se, não é? E isto é muito importante porque quanto mais nos valorizarmos, mais podemos contribuir para a ajuda dos outros, não é? Portanto, isto é extraordinário. Nós às vezes nem nos apercebemos bem disto, mas a realidade é esta, é que... Quanto mais aprofundamos, melhores conhecimentos temos e melhores podemos transmitir aos outros. Isto sem vaidade, sem nada. Mas, quer dizer, isto é mesmo a realidade. Eu não sei se a Bruna e a Helena quererão dizer alguma coisa na hora da despedida, mas eu aproveito ainda para dizer o seguinte. Portanto, eu gostei muito de tudo o que vocês disseram e achei esta parte aqui, o João... que está aqui de costas para mim, de uma vida para mim, mas ele dizia há pouco o seguinte, que não sei, não será bem assim, mas ele dizia que pronto, que tem pena, talvez não tenha utilizado este termo, que gostaria de ter ingressado nos escuteiros mais cedo, porque pronto, porque era bom, e eu entendo muito bem as palavras do João. Porque, de facto, quando a gente gosta de uma coisa, deseja entrar nela o mais cedo possível e deseja também que os outros entrem, não é? E quando o João estava a falar, eu estava-me a retratar, porque às vezes a minha mulher não me está a ouvir, nem vai ouvir isto, mas eu muitas vezes digo, olha, eu tenho pena de me ter casado mais cedo, porque quer dizer, de facto, quando as pessoas estão bem, quer dizer, isto é uma maravilha, portanto, isso a gente pode ser feliz, pronto, seja nos escuteiros, seja nos grupos, seja aqui, seja além, seja no matrimônio, é extraordinário, portanto, é importante é que a gente venha e que venha o mais cedo possível. Sim, eu partilho da mesma opinião do João. Eu ainda entrei um ano depois dele e fiquei com aquela... Depois de lá estar, depois de promessa feita de ser escuteira, eu arrependi-me de não ter tido iniciativa, principalmente iniciativa, de entrar mais cedo para os escuteiros. Porque no meu caso não se trata de posições, de imposições pelos pais. Não foi que eles não quisessem, não deixassem. Eu, pelo contrário, eles sempre me deixaram um rol muito aberto para eu escolher aquilo que queria. E isso levou-me a adiar as decisões. A adiar. Eu não vou ver amanhã, vou ver depois. A partir do momento que fui, experimentei e vi, acho que não. É como ele diz, eu arrependi-me de ter entrado tão tarde. Pois, eu penso que vocês ainda podiam entrar noutras coisas também, que certamente iriam gostar e que poderiam ser muito úteis para os outros, para a sociedade. Eu estava a pensar que vocês estão numa bonita idade para, sei lá, para serem catequistas, outra coisa qualquer. Não sei se vocês já algum dia pensaram nisso, se não. Mas, pronto, com a vossa idade é natural. Agora, claro, eu não sei os conhecimentos que vocês têm, mas, quer dizer, mas se não os têm, podem vir a adquiri-los. E isso é extremamente interessante. Eu também sou catequista. Não sou catequista há muitos anos, não. Porque a ideia que eu tinha era que, pronto, na catequese há muita gente e não é preciso a gente ir. E há coisa de, não sei, 3 anos ou 4, eu também entrei na catequese e ao chegar lá constatei que de facto há tanta necessidade, de tal forma que eu no segundo ano em que dei catequese, em vez de dar um ano, passei a dar 2, porque exatamente porque sentia essa necessidade. Por isso, olha, deixo-vos também este desafio, porque pode ser extremamente interessante para vocês, porque quando a gente faz uma coisa sente-se feliz, quando a gente faz uma coisa que é para bem dos outros sente-se feliz, é uma felicidade que não é uma felicidade que eu costumo dizer de comer uns pastéis, porque isso é uma alegria, mas é uma felicidade que nos vem de cá dentro e é das tais felicidades que ninguém nos pode tirar e portanto lanço-vos este desafio. Pensem nisso, não estou a dizer que o façam, podem não fazer nesse campo, podem fazer um noutro, podem não ser como pequenitos, podem ser como maiores, mas olha, fiquem a pensar nisso, reflitam, e portanto, porque isso pode de facto ser uma coisa interessante para vocês e para os outros. E a sociedade precisa, a família precisa, e a família é o reflexo da sociedade, e a família está muito doente, infelizmente, graças à má catequese que está. Má catequese não é nem má catequese na igreja. Eu refiro-me, por exemplo, à má catequese que nos vem dos meios de comunicação social. Portanto, nós vemos os programas da televisão e, infelizmente, o que é que nos vem? É uma desgraça, quer dizer, choca. A mim choca-me, porque ou estão a discutir, ou estão a bater, ou estão a arranjar um mandante para matar, ou estão. É porque isto é impressionante, quer dizer, isto choca. E isto fica nas pessoas, isto fica, portanto, nós somos todos muito influenciáveis. E esta marca de queso que de facto nos vem todos os dias acaba por ir danificando, até às vezes sem as pessoas se aperceberem. Mas isto vai, é como aquele. Que dizem, água mole em pedra dura tanto dá até que fura, e de facto assim é um pouco, porque por mais trabalho que nós façamos neste campo e no que estamos a fazer neste momento, se estes meios, maus meios de comunicação social, que a todos os momentos nos trazem esta miséria, acabam por degradar muita coisa. Eu estou a pensar inclusive também até nos matrimónios, nos divórcios. Isto é de facto frustrante, mas isto é tudo o resultado de muitos anos de novelas. Eu recordo-me que há uns bons anos eu comecei a ver aquelas novelas, vocês não, são muito novos, mas eu recordo-me quando vieram aquelas novelas do Brasil, que eram interessantes naquela altura, mas aquilo foi um rebuçado que nos deram para nós começarmos a cair. E a partir daí veio a degradação grande para a sociedade. Hoje, infelizmente, as pessoas vão para o matrimónio, mas como quem vai, olha, sei lá, para um almoço. Se lhe apetece comer mais, come mais, se lhe apetece comer menos, come menos. E isto é um pouco, e isto infelizmente é uma desgraça, porque depois é uma desgraça para ele, para a mulher, ou quem diz a mulher, para o homem, e para os filhos, e para toda a sociedade. Mas pronto, eu não vim para falar aqui de casamentos. Pronto, não sei. E esse problema também começa por nós, porque esses programas só existem porque há plateia para assistir a eles, porque senão não compensava estarem a transmitir esse tipo de programas. Por isso acho que também deve começar em nós a iniciativa de, pronto, sermos que não, isso não é o que eu quero para mim. Prefiro antes um programa cultural ou, pronto, que me transmita melhores valores. E o que está a acontecer é que os programas culturais e, de certa forma, mais interessantes estão a ser transmitidos em horas mais tardias. E depois nas horas em que até as crianças podem ver e tudo, estão a transmitir esse tipo de programas, o que depois isto leva a uma bola de neve, que não sei onde é que isto vai parar, pronto. André, nada disto é inocente. Tudo isso é bem previsto. Esses programas culturais não os dão a determinadas horas, que é para as pessoas nos verem, mas é porcaria, desculpe que eu diga isto. Essa vem a qualquer hora, porque a gente está a ver as notícias, e é uma das coisas que eu gosto de ver, mas mesmo no intervalo e nos minutos antes das notícias nós temos que comer com aquelas novelas nojentas. Isto é triste. Agora, claro, eu dou-lhe razão quando você diz, de facto, os culpados somos nós. Somos. Porque as televisões vivem à custa das audiências. E quanto mais audiências têm, mais ganham, até com a própria publicidade. Se elas têm muitas audiências no que não presta, continua a dar-nos o que não presta. Agora, quantas vezes nós sabemos e temos noção de que estão a dar não nos interessa, e mesmo que nós estejamos a ver, se calhar temos a televisão ligada, estamos a gastar luz, mas não, o problema não é gastar a luz, o problema é que estamos a comprar audiências que se calhar não têm nenhum interesse e que eles estão convencidos que até são muito boas. Aí penso que sim, os consumidores são os culpados de muita coisa que acontece de mal. E até aqueles reality shows cá agora, que eu, para mim, são coisas extremamente fúteis, e eu vejo que a sociedade está a caminhar para isso, para superficialidade, e as pessoas já não têm grandes valores. Eu acho que estamos a ir para um caminho que não é o mais certo. Pois, essa é a grande preocupação. Veja, há pouco falámos do Papa e do ano que aí vem, do Sino dos Bispos, da nova evangelização, e tudo isto tem a ver com de facto, o Papa vendo a preocupação, vendo o que está a passar para ele, também é uma preocupação enorme. E por isso ele tenta, de alguma forma, melhorar a sociedade. Isto, as palavras são como as cerejas, e de umas nós vamos para as outras. Veja, há poucos dias tivemos o Natal. E o que é que nós vimos de Natal? Nada. Alguém se atrevia a falar no nascimento de Jesus? Não. O que é que se falou? Olha, falou-se de muitos almoços e muitos jantares, falou-se de muita roupa que se comprou, ou de pouca roupa que se comprou, e falou-se do Pai Natal. O Pai Natal, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas, quer dizer, esta sociedade, de facto, está como você diz, está numa desgraça completa, não é? É, você não disse bem assim, mas não sou o que eu digo. E o superficialismo e o consumismo, acho que são os valores bases hoje em dia da sociedade. Pronto. Há um pouco a degradação dos valores tradicionais, e especialmente a família também, que ao bocado abordámos isso superficialmente. É um pouco contrário aos nossos princípios. Os princípios do escotismo e os três principais princípios assentam na fé, na honra e na família. Pois. E acho que um pilar muito forte da educação de qualquer pessoa seria uma boa família. Infelizmente, na sociedade que temos neste momento, as famílias estão um pouco desgarradas, há muitos lares de pessoas divorciadas, como também foi frisado, e que muitas vezes não colabora para a melhor formação dos indivíduos. Se calhar têm que procurar-se noutros lados esse suporte, e acho que também aqui também temos um papel enquanto escutismo, enquanto escuteiros, poder auxiliar. Sim, exatamente, pois muito bom, não há dúvida nenhuma. Só por um momento na curva da estrada falas-me de ti, do rumo que tarda, é hora de escolher, para ti é tudo ou nada. De mim, mas nada nasce no fim. Vai ser feliz, não olhes para trás, deixa lá. Vai ser feliz. Onde está a revolução? Já não te posso valer. Pronto, se vocês não querem dizer mais nada, pronto, damos por encerrado o programa. Portanto, agradeço-vos portanto, o terem estado aqui, o terem colaborado também neste programa, e espero que não seja a última vez. Okay, obrigado. Prazer foi nosso. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.